Solo 941, Solo 45, Solo 121, decimal 9, livrão da direita, bom dia. Livrão da direita, decimal 219, gol 1941, bom dia. Oi, bom dia, Papa Tango, Juliette Tango Zulu, está na prova da rotatória agora, visual com campo. Juliette Tango Zulu, autorizado da presente final 17, Juliette Tango Zulu, vento 100 graus no menor. Autorizado na presente final do 97, o Juliette Tango Zulu. Gráfico Luiz, que a linha e decola, vento 100 graus no meio nós. Novembro é Oscar Romeu. Está presente, teve condições de agilizar o cruzamento da final do 1-0? Ah, está autorizado, pode ser a 35. Sim, só porque eu tenho um tráfego já para pousar na 1-7. Se eu quiser, pode aguardar em Itapuã, aproximação para a 35. Aguardamos em Itapuã, então, novembro é Oscar Romeu. Gente, mantém Itapuã e forma o tráfego. Agora, iniciando decolagem da 107, após vai com vai esquerda, no, pro litoral norte, e o segundo tráfego que vai pousar na 107, no Veloso Romeu. Mantenha-se afastado do eixo de decolagem. Ok, você é afastado da 107, da 107 aqui no... Parou, Itapuã. Papa Tango, Juliette Tango Zulu, final de 3.000, vai ser travado. Juliette Tango Zulu, mantém a aproximação, aguarde pista livre. Tem aproximação, aguardando pista livre. Tráfico Luiz que não escuta? Tem uma pra iniciar a decolagem. Afirmativo, próxima vez se eu me informa que vou precisar de mais tempo na cabeceira, que eu vou ter que arremeter um tráfego na final. Gente, vento 1-10 graus, 14 nós. O Juliette São Zulu tá visual com o tráfico Luiz que iniciando? Os tios já arremetendo. Gente, após completar o 360, chame na final, o Juliette Tango Zulu. Gráfico Luiz que decolou 5-0, autorizado o cruzamento do campo, aguarde transferência, Gráfico Luiz. Papatango, instalador Papatango, lá vem Bianchi Mike, visual com campo. Tô vendo Bianchi Mike, o número 2 para pouso no 7, reporte na rotatória, tô vendo Bianchi Mike. Vai, reporte na rotatória, não vem Bianchi Mike. Torre Salvador, boa tarde, gol no 754, ou ILS, a 3 do Índia Serra. Gente, gol no 754, mantém a aproximação, a autorização para pouso. Aguardando, gol no 754. Juliette Tango Zulu, livre pouso por zona 7, vento 1 no 10 graus, 14 nós. Tango Zulu, livre pouso no 7. Gráfico Luiz, que controle Salvador, 119.8 até a volta. Juliette Tango Zulu, solo ao 5-2, vai livrar pro Pad 5? Juliette Tango Zulu, estaciona a frequência livre, bom dia. O November Oscar Romeu, autorizado aproximação para a cabeceira 35, vento 100 graus, 159, salvo tráfego na sinal da 10, agora para o seu externo. Boeing 737 da Gol. O Alco Boeing vai pousar a cabeceira 35, November Oscar. 1754, forma o tráfego, helicóptero, vai aproximar para a cabeceira 35, está agora na sua posição 3 horas aproximadamente, e não vai interferir com a sua aproximação. Livre pouso, pista 10, vento 100 graus no meio noite, gol 1754. Sente tráfego à direita, livre pouso na 10, gol 1754. Papatango 9BX, Mike na vertical da rotatória. November Yankee Mike 360 pela esquerda, chame na final. 360 pela esquerda, chame na final, 9BX Mike. November Yankee Mike, visual com tráfego na sinal, é rapaz da TAM? Visual com tráfego. Gente, vai ser autorizada o pouso à retaguarda após o pouso do Airbus da TAM, November Yankee Mike. Reduzem na medida do possível, mantém a aproximação. Gente, após o pouso do Airbus da TAM, está autorizado na final da Euroset. São 3283, mantém a aproximação, guarde que estou no zero livre. O TAM 3283, forma o tráfego Tupi, está na sinal da 17, que será o número 2, o TAM 3283. 3283. Sono 754, solo 55, solo 121, decimal 9, um bom dia. 219, grata, Novembro Oscar Romeu, solo ao 55, táxi a baixa altura, até o pátio 5, November Oscar Romero. Pão 3283, livre pouso pistola 0, vento 1,00 graus, no meio nós. Livre pouso 3283. November Yankee Mike, mantém a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando, tá na curtíssima, o November Yankee Mike. Salvador, boa tarde, 62.3, ponto 0.0, para fazer falagem. Funcionário 62.1.3, ali, mantendo 0. Aguardo, mantendo 0, 62.1. São 3283, salão 57, salão 121, decimal 9. 219. Gente, bom dia. Salvador, tá 32 no meio, passando externo, no visual, vai estar travado. Então 32 no meio, mantém a aproximação, guarde pista livre. Aguardando. November Yankee Mike, livre pouso, vento 1,00 graus, 14 nós. Livre pouso, 6213, livre decolagem, vento 1,00 graus, no meio nós. Italiane, decolador 1,0, 1,0. Papatango, Vitor Kilo Delta, na rotatória. Vitor Kilo Delta, mantém a aproximação. Será o tráfego número 2 para Pouso, tráfego número 1 no Airbus da TAM, agora na final da 1,0. Vitor Kilo Delta, mantém a aproximação e aguarde pista livre. Pista 1,7 livre. Ok, tá, vai bater a aproximação, vê do que ela deu. November Yankee Mike, seu backtrack vai ser até Quebec, vai livrar na Quebec e aguardar pra prosseguir. November Yankee Mike. São 32 no meio, vento 1,00 graus, 14 nós, livre pouso, pistola 0. Livre pouso, 1,00, tá? 32 no meio. Kilo Delta, vento 1,00 graus, no meio nós, retro e pouso, pistola 7. Vento Kilo Delta. Puxonei, 6203, decolou 1,500, controle 1,9, decimal 8, bom dia. 19 8, né? 14 2. 2, Salvador. É o Papa Romeu de November Alpha, comprou da rotatória, visual com o campo. Índia November Alpha, reporte sobre a rotatória. Contará sobre a rotatória, Lava Emerald. São 32 no meia, Solo 1500, Solo 121, décimo 9, bom dia. Bom dia. Vitor Silo Delta, Solo 1500, estacionar e frequência livre, bom dia. Problema em aqui, Mike, autorizado táxi, via pista, é baixo frequência livre. Rigor no 600, estabilizado, LS X-Ray. No 600, tráfego ainda no estado, ajuste no 0 no 2, continue em aproximação, reporte externo, entre embaixo do Alessandro, no 600. Batarei. Torre Salvador, Papa Romeu, Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima, mantenha 1500 pés, efetue, espera na rotatória, aguarde instruções, Kilo Serra Lima. Lima. Oi Salvador, em November Alpha, sobre a rotatória. Confiado em November Alpha, reporte visual com Kilo Serra Lima, que também efetuará espera na rotatória a 1500 pés. Confirme 1000 pés agora. Negativo, não visual com Serra Lima, em November Alpha. Gente, November Alpha, confirme visual com o Boeing da Gol agora na final pista no zero? Afirmativo, visual, já November Alpha. Gente, November Alpha, faça um 360 quando na final da pista no 7, reporte interceptando no final pista no 7, Índia November Alpha para pouso, enquadramento de pouso na retaguarda do Gol, que é a próxima pista no zero. Gente, irá interceptar a final realizando o 360, aguardando instruções para pouso após o Gol, Índia November Alpha. November Alpha, reautorizado final agora a pista 1 no 7, chame na final, senhor. Agora final no 7, November Alpha. Pulo 600, tráfego avistado, ajuste no 0 no 2, check trem. Tá baixado, travado. No 600, pouso autorizado na pista 1 no 0, vento 1 no 0 graus, 1 no 612 de nós. Livre pouso no 0, 600. Torre, Salvador Cordialíssimo, boa tarde. É o passarei 2230, foi LS, 1 no 0. Boa tarde, 2230, continua a aproximação, reporte externo, trem baixo, trovado avistando, ajuste no 0, 1 no 2. Ok, senhor, faremos 2230. Final no 7 em November Alpha, se enquadrando como número 2 para pouso. Copiado Alpha, aguarde autorização, continue a aproximação. Guardado Alpha. Serra Lima, efetuando óbito. Copiado Lima, mantenha a rotatória, aguarde instruções. Positivo, mantendo. Índia November Alpha, vento agora de 1,00 graus, ano 5 nós, ajuste no 0, 1 no 2. O seu pouso na pista 1 no 7 está autorizado, Índia November Alpha. Autorizado o pouso no 7, Índia November Alpha. Quilo Serra Lima, da presente autorizado final pista no 7, chame final de 3 milhas, Quilo Serra Lima. Aprovando, 1 no 7, chamará final 3 milhas, Quilo Serra Lima. No 600 no solo 05, libera a pista próxima interseção direita e chame solo em 121, décimo 9 no 600. 29, libera. 5 milhas da cabeceira, baixar travado 2230. Pelo 2230, continua a aproximação, aguarde pista livre, senhor. Se escuta. Torre Voador, boa tarde, do 40 89.010, ponto de espera de boa tarde, 4089, mantenha o ponto de espera, senhor. Mantenha o 4089. Foi, Guardião 06. Guardião 06, mantenha o setor. Correção, confirme esse visual com o passaredo agora no final da pista 10. Afirmativo, visual. Gente, na retaguarda do mesmo autorizado cruzamento do eixo de aproximação da pista 10, reporte curta final para o pátio do Graero, Guardião 06. Afirmativo, livrando Itapuã, a retaguarda do tráfego vai chamar na final do Graero. November Alpha, seu solo foi 05, estacionar frequência livre, November Alpha. 2230, pouso autorizado na pista 10, vento de 1000 graus, 14 nós. Aí livre pouso, 2230. Wind de November Alpha, por gentileza, agilize na medida do possível liberação da pista. Kilo Sierra Lima, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, senhor. Ciente, continuando a aproximação, baixada travada. Kilo Sierra Lima. Foi o Alfa Tango Tango, está estabilizado na sala dele. Alfa Tango Tango, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, senhor. Vento agora em Salvador de 1000 graus, com 14 nós, ajuste 1012. Cada alfa estacionar vigência livre, bom descanso. Kilo Sierra Lima tem pouso autorizado na pista no 7, vento de 1000 graus, 14 nós, ajuste no 012. Eu reporto um tráfego, um helicóptero se aproximando da sua direita para pouso no pátio do Gaia, que não deverá interferir com o seu pouso. Kilo Sierra Lima. Gente, leve pouso, Kilo Sierra Lima. Final para o Gaia, visual com Lima, o 06. Guardião 06 tem pouso autorizado no pátio do Gaia, vento no 00 graus, no 5 nós, chame no solo controlado. Gente. Romeu Kilo, Sierra Lima, no seu solo 08, confirme o pátio. Direito está aprovado ao estacionar frequência livre, Kilo Sierra Lima. Bom dia, senhor. Livrou 2230. 2230, seu solo foi ao 08, libere a pista. Correção, chame agora o solo em 1219, senhor. 2195, confirme. Confirme. É 121? 121, decimal 9. 219, grata. Solo controlado, 06. 2106, considere seu solo 08, estacionar frequência livre, bom descanso, senhor. Sem problema. Papapá, Alfa Tango Tango, check tem. Baixo checado. Alfa Tango Tango tem pouso autorizado na pista no 0, vento de 1000 graus, com 5 nós, ajuste 1012. Pouso autorizado não no 0, Alfa Tango Tango. Azul 4089, confirme visual com o Charlie 402 agora na curta final passando zero. Negativo ainda, 4089. Gente, mantém um ponto de espera, senhor. É visual agora, 409. Confirme. Visual com... Estava batendo 2, 412 no final. Azul 4089, após a passagem do tráfego que pousa ali, a linha e mantém pista no zero, senhor. O tráfego ali mantém no zero, 4089. 4089. Torre Batalha, Golno 328, estabilizado ILS. É a pista livre. Golno 328, boa tarde, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Estamos no Embraer da Azul, que vai iniciar a rolagem. Na 1-0, ajuste no 0-1-2, reposto no externo baixado e travado. Está baixado e travado, do externo 2 milhas. Papá, Alfa, Tango, fim para estacionamento. O passe 3 contas disponível. O senhor libere na Delta e aguarde a coordenação. O Papa Alfa Tango no solo no 1, no nível direita, para prosseguir com o pátio 3, chame o solo no 2129. Azul 4089, o vento 1-10 graus, 179, livre decolagem da 1-0. Decolagem 4089, Azul. O 1328, vento 1-10 graus, 169, livre pouso 1-0. Livre pouso, pista 1-0, 1328. Azul 4089, decolado 1-3, chama agora o controle em 1-19-8, vovô. 18, obrigado, bom dia, Azul 4086, 89. Torre Salvador, Gol 1924, boa tarde. Gol 1924, boa tarde. Tráfego avistado, ajuste 1-0, 1-2. Continua a aproximação, aguardando pista livre. Temos aeronave da companhia, que irá livrar alguns instantes. 7, Gol 1924. Está baixando o salário. O 1328, no solo azul, no 4, livre direito, chame solo via Fox e 1-21-9. 219 via Fox, obrigado. Gol 924, vento 1-10 graus, 1-69, ajuste 1-0, 1-0, 1, livre pouso 1-0. Livre pouso, gol 924. na 924, no solo ao 16, livre à direita. E chame solo em 12199. Direita 209. Foi no 924, chame o solo em 121-9 para taxiar até o pátio de estacionamento. Papa Romeo Delta Hotel Papa. Papa Romeo Delta Hotel Papa, boa tarde, o ajuste na 011, o vento 100 graus, 15 nós, confirma intenção de pouso. Confirma, intenção de pouso. 110 ou 17? 110. 20 quantos de aproximação, reporte baixado e travado. Já baixado e travado, Papa Romeo Delta Hotel Papa. Sente, agora de contato visual, Papa Romeo Delta Hotel Papa. Delta Hotel Papa. Papa Romeo Delta Hotel Papá, vento 100 graus, 15 nós, livre pouso 90, confirme sua parte de estacionamento. É, será no hangar da Aerostar? Gente, livre pouso. Livre pouso Delta Hotel Papá. Oi, Salvador, Bravo, Tango Serra. Papa Romeo, Bravo, Tango Serra, boa tarde. O ajuste na 011, vento 100 graus, 169, confirme que a sua esposa na 017. Seria possível no 7? Afirmativo. Reposto para cancelamento das regras de voo. Para cancelamento. Cancelar agora? Afirmo. Vamos cancelar das 25, curva esquerda, reposto na final da 17. Curva na esquerda, reportada na final 17, Bravo, Tango Serra. Torre Salvador, Tan 3193, contra uma espera, bom dia. Tan 3193, bom dia, visual aeronave na curtíssima da 1-0. Afirmativo, 3193. Após o pouso mesmo, ali, mantém cabeceira 1-0, Tan 3193. Após o pouso da aeronave na curta final, está autorizada a linha Mateu 103193. Absolutamente boa tarde, Antônio Táxi. Papa Romeo Delta Hotel Papá, no solo 27, liga à direita, chame solo em 1-2-1-9. Aguarde, Delta Hotel Papá. Delta Hotel Papá informa que devido a um problema de freio, nós estamos estacionando aqui no meio da pista. Vamos tentar sair na próxima intersecção. Ingressa na final 17, o Papa Romeo Bravo Tango Serra. Papa Romeo Bravo Tango Serra, traça do avistado, livre pouso no 7, o vento 100 graus, 069. Autorizado, Bravo Tango Sierra. Papá, Romeu, Delta, da Papá, chame-me só, Leandro, 219. 219, Delta, da Papá. O Papá Romeu, Bravo, tanto serra, confirma o pai de estacionamento. Faça uma que deve agora, que eles vão para ingresso na Papá, temos uma outra no lado na Papá para ingresso na pista. No solo, aos 29. 393, decolado aos 29, chame controle em 19, decimal 8. 19, 8, 3, 9, 3, no bordo. Pô, tá passando uma Zulu 8, total. É que o Zulu. Ouvi uma trama? Tá passando uma Zulu 8. Lima, Zulu, Golf, boa tarde, hoje aproximação, reporte 93.000, ajuste na 011. 4 azul, reportará com 93.000, ajuste para apresentar no asfalto, chama do lugar. O voo no 697 na curta, senhor. Voo 1806, mantenha o ponto zero. O voo 697 não deu autorização de voo, estamos na curta, final. Lima, Zulu, Golf, reautorizado, mantenha a rotatória, espera 1500 pés, senhor. Tá falando, vamos fazer o corpo pela, pela direita aqui, o Lima Zulu Golf. Torre, gol 1697, câmbio. Torre, 1697. Confirme. Torre, é o gol 1697. Gol 1697, pouso autorizado na pista no 0, vento 090 graus, 159. Aqui, obrigado. Então, Sierra libera na Quebec e aguarda autorização para para ingressar na pista. Bravo Sierra Luiz, continua a aproximação, reposte na final de 6.000, aguardando pista livre. O Bravo Sierra Luiz, devido ao aeronave, está pulsando 1-0 para o seu externo, passa um 360 pela esquerda, reporte reinterceptando. Esperarão no zero pronto para decolagem. No 806, mantém posto zero, temos a outra aeronave para sustentar para pouso na 1-0. A gente mantém posição, estou no 806. Estou no 697, no solo 31, livre à direita e aguarde autorização para ingresso ao taxa e alfa. Chame solo em 219. Afirmativo, viva 219, aguardando autorização para entrar na taxa alfa. Pega o Zulu, mantém autorizado, ingresso na pista, posto alinhado e pronto. Posto alinhado e pronto. Boa tarde, 6141. Senhor 6141, boa tarde, você tem aproximação, ajuste na 011, na guarda de estaria. 41. Bravo que Luiz, que mantém espera e aguarda autorização para, para aproximação da 17. O Oceané 6141, livre pouso na 0, vento 090 graus e no 59. Positivo, livre pouso na 90, 6141. Sou no 806, visual com repouso da Avianca na curtíssima da 1-0. Tá, visual, gol no 806. Após o pouso mesmo, ele mantém cabeceira. Sim, após a pouso tráfego da Avianca, ali no 1-0. Bravo, então você é autorizado a cruzamento da pista até o pássaro do Aerostar, ao estacionar a frequência livre. Pega o Lula, se possível, utilizando a decolagem, temos uma aeronave a 3 milhas da pista 1-7 para pouso. Vai alinhar e decolar no projeto, vamos ver. Sim, tio, é, Zulu. Tem alguma coisa que eu vou procurar para o nosso lado, com a aeronave na frente? Tá, Zulu? Eu li, mas eu vou aguardar a aproximação, temos a aeronave também alinhada para decolar. Já aguarde a minha autorização para a aproximação. Ok, Luiz, da presença autorizada aproximação. Reporte no, chame na final da 197, o Bravo, ok, Luiz. O Eco 1 Novembro tem livre decolagem da 17, vento 090 graus, 149. Chaname 141 no solo, ok? Fox, chame sol, Leno 219. Fox, 1219, 41. Autorizado agora a aproximação, como segundo para pouso na 17, Lima Zulu Gol. E o vento 090 graus, 149. Só confio em parte de estacionamento? A confiança não vai voltar. Cliente com o número 2. Mata número 2, lá no. Mata para o pouso. Voo 1806, vento 090 graus, 159, livre decolagem da 10. Cliente autorizado a decolagem da 10, voo 1806. Vai aqui, então libera na Quebec e outro tráfego para de cima. Correto. Então aguarda, aguarde na Papá. Gente, aguarde minha autorização para ingressar na Quebec. Bravo, que Luiz, tráfego avistado, livre pouso no 7, vento 090 graus e não meia-noite. Torre Gol, 1754.0 da 10. O 1754 ali mantém cabeceira 10. Ali mantém o 1754. Recusou o novembro, aguarde. Voo 1806, decolado 65, puxando agora o controle em 119, decimal 8. Controle 198, voo 1806, correr. Voo 1806, final de prazer, não foi travado. Gente, mas o Golfo aguarde pista livre. Escuta, Golfo. Bravo que Luiz, que no solo aos 36, libere na Quebec. Alfa, Tango, Tango, aguarde, espera o cruzamento da 1765. Torre, o Papa Romeu, Delta, Delta, Papa, está na sua escuta. Gente, Delta, Delta, Papa. Coisa afinada, 1-7, embaixada, soltado, Lima, Zulu Golf. Lima, Zulu Golf, livre pouso na 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-5-9. Comando, Golf, vai levar do ar? 1-0-0 graus, 1-5-9, o vento Lima, Zulu Golf. Tá, por favor. Quando o Zulu Novembro confia em posição? Solita, é, pronto o táxi. Gente, aguarde para o táxi, temos uma aeronave que vai ingressar no Pad 5. Aguarde a minha autorização, temos outra aeronave para ingressar. Gente, aguarde e mantenha a minha escuta. Ou 1-7-4-0-0 graus, 1-6-9, livre decolagem da 1-7-4. Que lixo autorizado, ingresso na pista, via pista, curva primeira à esquerda e ao estacionar a frequência livre. Bravo, que lixo cobriu a torre. O Lima mais Zulu Golf no solo, a 3-2, detentando a nave que vai ingressar na pista para o pátio 4, autorizado papá da pátio 5. Autorizado para entrar aqui na pista o Lima Zulu Golf no solo, a 3-2. Alfa Tango Tango, aguarde para o cruzamento da pista. Lima Zulu Golf autorizado, ingresso no passeio. Alfa Tango Tango, vai seguir a nave, vai seguir a retaguarda da aeronave, ingressão no passeio. Delta Tapapá, seguirá a aeronave à sua frente até o passeio. Pasta 2-0, autorizado ingresso na pista e decolagem da interseção, vento 090 graus, 1-6 nós. Negativo decolagem da interseção, direto da cabeceira, tá? Ciente, autorizado então o cruzamento da pista, delta na delta, até me escuta. Correção, autorizado backtrack na pista, chama alinhado e pronto para decolagem em pista 1-0 já. Autorizado, chame na intenção para ingresso. Ingresso na pista backtrack, chama alinhado e pronto para decolagem, pista no zero, chefe. Como é que irá fazer o backtrack na delta para ingressar na pista e ingressar para a pista no zero? O 35447, o senhor será o número 2 para decolagem, uma força aérea que, pelo qual o senhor está sendo preterido, é transporte de enfermos, senhor. Ele, infelizmente, não entendeu a última autorização dele, que era para ingresso na pista e decolagem 5447. Rodrigo? Oi. Obrigado, chama a atenção, espera. 234. O Força Aérea 2020 está ingressando na pista para a pista. Sente, reporte alinhado, pronto, cabeceira no zero. O Eco do 19 autorizado a ingresso na pista, reporte alinhado e pronto. Autorizado a retaguarda do Eco do 1 Novembro, Quebec, Mike na Lima, chamará o solo em 1-2-1-9 para o Pátio 3. zero, tem VD colagem 1-0, vento 090 graus, 04 mancha. Do 1 novembro devido a colagem 1-7, o vento 090 graus, 04 mancha.